Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso. Eu gostar de você, boêmio sabe beber, boêmio também tem querer. Ai, morena, deixa eu gostar de você, boêmio sabe beber. Há 12 anos consecutivamente em seu rádio, você curte Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. Ó, quanto riso, ó, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Vou beijá-la agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Mas vamos nós com música. Carequinha, o palhaço impagável. Carequinha, quanta alegria e quanta saudade. Carequinha e seu sucesso carnavalesco, do Miguel Gustavo, em arranjo Guio de Moraes, fanzoca do rádio. Conjunto vocal que fez sucesso. Conjunto vocal memorável. Conjunto vocal de excelentes gravações, Anjos do Inferno, arranjo Léo Vilar, do Fernando Martins, Vagalume. E depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar. É uma faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto isso, na minha casa, ninguém arranja uma pregada. Faixa aqui, outra faixa ali, o dia inteirinho ela não faz nada. Enquanto ia na minha casa, ninguém arranja uma empregada.

guardei o guiso no meu coração. Com sucessos momísticos, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Juninho, vamos agora para o nosso intervalo e na volta vão desfilar Virgínia Alane, Anjos do Inferno, Ezé e Zilda.